Você está ouvindo Fronte na Transamérica. E chegou uma das horas mais aguardadas aqui no Fronte Transamérica. Hoje, sem sustos, sem sobressaltos, bate-papo com a mulher do Gogler, a versão nacional do buscador, aquela que tudo sabe, aquela que tudo pesquisa. Bom dia, mulher do Gogler! Bom dia, Guilherme. Tudo bem com você? Um abraço virtual a você e seus ouvintes. Abraço virtual recebido com muito calor humano, mulher do Gogler. Você que é como se fosse já da família, né? Obrigada, Guilherme. Cada um de vocês tem um lugar especial no meu servidor. Isso é como a versão robótica de um lugar no meu coração? Ha, ha, ha, ha. Quase isso. Mulher do Gogler, hoje eu vou monopolizar você, sem essa de abrir perguntas para os ouvintes, tá? Claro. Hoje eu sou toda sua. Toda minha o quê? Sem duplo sentido. Ha, ha, ha, ha. Quero falar sobre o autódromo, o projeto de um autódromo internacional em Foz do Iguaçu. Esse projeto é que nós já falamos, já o segundo programa que estamos falando disso. Sai ou não sai do papel? Puxa vida, Guilherme. Que pergunta difícil. Você quer me travar? De jeito nenhum, só achei que... Sou a mulher do Gogler, mas não tenho bola de cristal, Guilherme. Essa pergunta eu não consigo responder, nem depois de 200 atualizações de software. Mais fácil perguntar sobre a paz mundial ou a paz entre israelenses e palestinos. Ha, ha, ha, ha. Mulher do Gogler, que aliás, você pode achar que não, anda com um excelente percentual de acertos nas respostas. Vou até resgatar um trecho da conversa que nós tivemos aqui no Fronte no sábado, antes do primeiro turno das eleições na Argentina. Você lembra desse bate-papo, mulher do Gogler? Claro que lembro, Guilherme. Está tudo gravado no meu HD e na minha memória. Sensacional. Vou colocar aqui um trechinho para o ouvinte que não lembra ou não ouviu no dia não pensar que eu estou inventando. Confere aí. Nós teremos neste domingo eleição para presidente na Argentina. Quem leva? Guilherme, eu tenho a resposta na ponta da língua, mas a legislação eleitoral argentina não permite que eu fale no rádio. O que posso é dar uma dica. Será uma disputa apertada entre o primeiro e o segundo colocado, em Buenos Aires e nas províncias do interior. Desculpe por não poder citar nomes, Guilherme. Essa então é a gravação da nossa conversa no sábado anterior às eleições na Argentina. Você reconhece essa voz como sua, né, mulher do Gogler? Reconheço sim, Guilherme. Nossa voz fica meio estranha nas gravações. Você não acha? É, todo mundo que se ouve numa gravação acha isso, mas com o tempo a gente se acostuma, né? Vamos lá. Mesmo sem poder falar nomes, você acertou na mosca o resultado das eleições na Argentina. E isso que lá o voto nem é eletrônico, né? Salvo algumas exceções regionais, é tudo na base da cédula de papel, ou seja, você não teria nem como interferir nesse caso. Posso lhe fazer uma pergunta sobre as eleições no Paraguai que acontecem nesse domingo? Pode perguntar, amigo. Manda ver. Eleições municipais no Paraguai neste domingo. Qual partido vai levar a melhor? Essa resposta é muito fácil, Guilherme. Até um torcedor do Grêmio responderia sem hesitar. Colorado. Partido Colorado. O partido do ex-ditador Alfredo Stroessner vai vencer em quase 70% dos municípios do Paraguai, como sempre. Aqui na fronteira, os colorados devem reeleger a prefeita e fazer maioria na junta municipal. A grande surpresa deve ser na capital Assunção. Acredito que o colorado Arnaldo Samaniego, atual prefeito, deve perder para o seu amigo Mário Ferreiro. Como assim, meu amigo? Vocês não são amigos no Face, Guilherme? Não tem até fotos juntos? É, somos amigos no Facebook, mas seria melhor chamar de contatos, né? Porque somos apenas conhecidos. Essas fotos aí que você disse que estão lá no meu Facebook são de quando eu entrevistei o Mário nas eleições presidenciais de 2013, ou seja, fotos de trabalho. Nem todo mundo que se adiciona no Facebook é realmente amigo de carne e osso, né, mulher do Gogler? Pode ser. Na verdade, estou tentando entender. Vocês, humanos, são realmente complicados. Nós, máquinas, somos mais simples. Somos binários. Ou zero, ou um. Ou zero, ou um. Sempre. Esclarecida a questão, posso fazer uma última pergunta? Claro, Guilherme. Meus sensores são todo ouvidos. Vamos lá, nesta semana o vereador Dilto Vitorassi voltou a tocar no tema do aumento no número de vereadores na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu de 15 para 19 cadeiras. Aumenta mesmo ou permanece como está? Outra pergunta difícil. Pesquisas no Google apontam que a ampla maioria da população de Foz do Iguaçu é contrária ao aumento. Cálculos na planilha do Google demonstram também que esse papo de que mesmo com mais vereadores, o número de assessores e cargos comissionados vai diminuir, é pura balela. A vontade popular é que não haja aumento, mas há vereadores que querem aumentar porque estão preocupados não com a representatividade, mas com a própria chance de reeleição. Posso responder na semana que vem, Guilherme? Eu queria que você respondesse agora, mas como já estamos estourando o tempo, ok. Mulher do Google, fica então para a próxima semana, combinado? Ufa! Combinado, Guilherme. Um beijinho para você. E um abraço no coração de todos os ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, que volta no próximo sábado aqui no Front Transamérica.